sentimento tão forte, nem Deus pôde entender. Sua boca me chama, seu corpo me atrai. Quando eu começo a te amar, eu não quero parar mais. Dizem que homem não chora, é mentira. Rolam minhas lágrimas, você é quem me inspira. Longe de você, fico fraco, fico triste. Uma emoção tão forte, coisa igual não existe. Vê se tenta entender, sem você não sei ficar. Os meus pensamentos me levam até você. Não importa a distância, não pode se esconder. É de um amor tão lindo e tão bonito. Cometa de amor explodindo no infinito. Hoje eu venho dizer que eu te amo. Você briga comigo e mesmo assim eu não reclamo. Sou um cara que te adora, sou um cara que te quer. Pra mim não existe no mundo melhor mulher. Viver sem você, sei que não sou capaz. Então volta pra mim, eu te amo demais. Um sentimento tão lindo e profundo. Você é a razão de eu viver. Eu te amo. Paixão, amor, fidelidade. O que existe entre nós é bem mais forte, na verdade. Em poucas palavras, quero te dizer: sofro, choro demais. Não vivo sem você. Você é o ar que eu respiro, a água que eu bebo. Louca paixão, amor, ternura e desejo. Te quero, te preciso. Sem você não sei viver. Me dá uma última chance, imploro a você. O coração aperta, o peito chora. Se você passa pela rua, o sol lindo comemora. Um sentimento tão lindo e profundo. Você é a razão de eu viver nesse mundo. Um sentimento tão lindo e profundo. Você é a razão de eu viver. Certeza, você pode crer. Na noite de lua vou encontrar você. Pode ter certeza, não é ilusão. Vou te dar os meus carinhos e meu coração. Pode ter certeza, você pode crer. Na noite de lua